Romania, que sai do Pátio Passa Reto agora, está autorizado para chegar em acionamento. Sim, pode passar de 00 acompanha, está autorizado para chegar em acionamento, TAM 3858. Salvador, Xanamé 310, ponte espera pronto. Xanamé 310, autorizado Daniel, colapso sono 0, vento 300 graus, 059. Uhum. 310, copia a torre. Ô, oh, deixa o Aninho, decola, é 310. Uno 1895. 62.0 pronto. 3662 anima, tem cabeceira no zero. Anima 00, 3662. Xanamé 310, decolou os 44, controle 1 mais 0, decimal 8. 308, obrigado. Droga, boa noite, Xanamé 310. Xanamé 310, boa noite. Contato radar na decolagem, saída Puca, Aracaju, suba para Nisa 350. Puca, Aracaju, 350. É 310. TAM 3662, livre de decolagem, pistão no zero, vento 310 graus, 049. Salvador 4071, feedback acionamento. Confirme quem chamou pro Bush? 40071, portão 1, preciso de acionamento. Após o Marília iniciar o táxi, autorizado, eu vou chamar o táxi. Após o táxi, se der a 9 da certa, autorizado, 4071. Falou, está próximo táxi com 163 a bordo, estão treinando João Pessoa com 3,5 de autonomia. 3858, siga via ainda no ponto de espera 3895, a gente meio 14, não vai. Da Pouca Zebar, está com órgão para transplante. São 3662, ciente, contatada na decolagem, suba para nível 370, perfil PUC. 370, perfil PUC. O 3662 solicita para o de Natal, por gentileza. 014, autorizado ILS, sexo e pistão no zero, reporte estabilizado. Gente, autorizado, desde o teste, controle está 3662. Prossiga. Solicita a coordenação da proa de Natal, assim que possível, seria. Sim, aguarde coordenação. 58. Prossiga, 3858. Oi, Salvador, boa noite, 3858. 3858, boa noite, Lima, tem que ser um zero. Lima, tem 3858. Boa noite, 89. Autorizado, tomar lá por trás. 88, tomar. Autorizado, Natal, presente, TAM 3662. Natal, TAM 3662. Agitação no 0, vento 310, grau 039. 0, nem decolar, 308. Decoda 50, controle 108. 208-3858. 40781, 114 a bordo, 114 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando galera. Posiciona a MOMO. Então 3858, boa noite, contato radar, saída MOMO, suba para o 370. 370, subida 3858. 0, então ligou 1889 para o táxi com 54, 4 horas alternando a Uberlândia. 1889, Antônio Pátio, via Índia no ponto de espera 2895, 1014. Via Índia, 2895, 1014. 5, alterna 126-85. 2545, confirma alternado? 126-85. 75 aí, ó. Possibilidade de voar Momo 3850? Direto Momo. Direto Momo 3850. Trip 5218, complete final, chame torre 1895, bom pouso. Completo, chama a torre, boa noite, obrigado. Mentir pra copiar. Momo, aguardando, tem a... 71, autorizado a linha Nicolau Pistuno 0, vento 300 graus, 03. Autorizado a linha Nicolau Pistuno 0, 4071. Obrigado, tenha boa noite, tanto 3662. Igualmente. Olha, Salvador, boa noite, 3663, boa noite. Oxa, 3663, boa noite, autorizado chegada bom, e desça para o 050. Na bom, retorno 50. Torre de Salvador, equipe 5218, estabilizado relento. Trip 5218, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 04. Autorizado, já voa direto. Confirme. Eu terei que efetuar um desvio à direita e a proa de Cogmo é a ideal. De qualquer maneira, eu devo fazer essa efetiva. Sim, Chetan 3858. 071 3858, condições de incrementar essa razão de subida? Afirmo. Vou incrementar 3858. Gente, graças. Torre, boa noite. Vou 1889, ponte espera dando zero, pronto. 1889, mantém ponte espera dando zero. Mantém a posição dando zero. 5218, vento 310 graus, 029, nível de pouso, piscina 0. Gente. Azul 4071, decolador 54, controle 120, piscina 8. 208, obrigado. Controle Azul 4071, boa noite. Azul 4071, boa noite, contato radar na decolagem, saída da EO, nível 340. Da EO 340, subindo. 414071. Oi. A pouco, 3258. Era Momo, transição Frutti. Controle no 20-8. Transponda 5157. Tons, ajuste em Salvador 1-0-4. 3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Sul 4071. Paulo 3529. 218, Alfa Juliette Mota 13, boa. Corrigindo, 218, Alfa Juliette. Salve, 3250. Prossiga. Informo forte e ar, e podemos retomar a nossa razão de subida normal? Razão a critério. Obrigado, 3258. 3258, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, grato, boa noite. Boa. Gol 1889, decolador 57, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle, boa noite. Gol 1889, decolar na 6 coisas. Gol 1889, boa noite. Contato radar na decolagem, saída da Leda Bridge, suba para o 360. Léo, Leda Bridge, 360. 889. Confirmando a posição para o 3528. Remota 13. Remota na 3, 3528. Controle 1889, se possível, para o Edael, para evitar formações. Autorizado Leda da presente. Leda, 889. Na M313, desça para 2 de meu país, Justiça Salvador permanece, autorizado ele é sexo e pista no zero, reporte estabilizado. 2 de reporte estabilizado. Salvador, passageiro 2224, sem informação Charlie, autorização Viajeiro do Norte. Para Juazeiro do Norte, nível 190, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, compre o perfil da saída Momo, após Momo direto lotar e após lotar conforme plano. Controle no 20.8, transponda 5164. 1889, confirme? Foi se mantendo proa 220 por 20 milhas. Ah, ciente, obrigado. Correto 2224, chama para pushback acionar. Chamará. Salvador, o passageiro 2224. Eduardo, a respeito da sua saída, não é isso? Positivo, a transição qualquer. Só um instantinho, estou verificando aqui. Na escuta. Não tem transição, segue no perfil inicial da MOMA, após MOMA voa Cogibo e após Cogibo direto de China. Ah, tá bom, Cogibo de China, passageiro 2224. Só para sua informação, passageiro 2224 não cumpre com a restrição de 10 em 10 anos. Ok, sim. Então segue conforme carta ou aguardando a liberação do controle. MOMA, Cogibo e após Cogibo direto. 395 não copiou a secundária. De confirmar a secundária, Salvador? 13325. 3325, Moraes. Boa. Oxime 313, complete final, Oxime Torre, 11895. 1895, Moraes. Boa. Torre Salvador, boa noite, 6313, baixou e chegou. China 6313, livre pouso, pistão no zero, vento calmo, fonte de molhada. Livre pouso, 6313. Azul 4235, a senhora identificação autorizada chegada Bonf, desça para 3 mil pés, sem restrições, ajuste em Salvador no 0-4. Afirma, no 0-4. 2 no meio, boa. Segue, confirme o nível que solicita para Aracaju. Aceita 1-9? Sim. Então segue 1-9-0, Aracaju, decola da 10, sai da Puca, jama após jama direto. Controle 1-2-0-8, transponda 5-1-5-4. Zero New, acho que para pushback só na trip. Na 63-1-3, no solo 08, livre à direita, solo 121-8. Corrigindo, solo 121-9. 19. Chanesse foi Alfa Juliette Portão 4. Alfa Juliette Portão 4. Azul 4071 no controle. Azul 4071, chame Recife em 13395, alterna 13325.